mais um fim de noite, nós na mesma cama. O que será que aconteceu? Não tava combinado da gente manter distância. E olha onde foi parar. Já tinha avisado, nós dois com bebida não combina. Quando a gente brinda, o coração desanda. Aí a gente fica. Fica sujeito a pertencer de novo um ao outro. E aquilo que tava escondido aparece. E a gente esquece. A culpa era a bebida. Mistura eu, você e ela é recaída. Quebra a promessa e de novo a gente fica. A gente fica. A culpa é da bebida. Mistura eu, você e ela é recaída. Quebra a promessa e de novo a gente fica. A gente fica. A culpa é da bebida. Alô, companheiro, a culpa é toda dele. Comitiva, aqui é Roseta. Comissão organizadora, Bruno, Vitão e Márcio Siqueira. Aqui é Roseta. O que será que aconteceu? Não tava combinado da gente manter distância. E olha onde foi parar. Já tinha avisado, mas dois com bebida não combina. Quando a gente brinda, um coração desanda. E a gente fica. Ou fica sujeito a pertencer de novo um ao outro. E aquilo que tava escondido aparece. Vamos e a gente esquece. Pra cima, mulher! A culpa é da bebida. Mistura eu, você e ela é recaída. Quebra a promessa e de novo a gente fica. A gente fica. A culpa é da bebida. Mistura eu, você e ela é recaída. Quebra a promessa e de novo a gente fica. A gente fica. É assim, ó. Grande Gustavo. A culpa é da bebida. Mistura eu, você e ela é recaída. Quebra a promessa e de novo a gente fica. A gente fica. A culpa é da bebida. A culpa é do Wesley Safadão. A culpa é do Fred Gustavo. A culpa é da bebida. Fred Gustavo. Wesley Safadão. Que isso, cara? Se mulher fosse dinheiro, Marco Brasil vivia pedindo esmola. A loira me deixou, a morena foi embora. Só me restou nessa vida rodeio, cachaça e a viola. O relógio tá girando, tá girando, tá girando. E eu aqui perdendo tempo. Cheguei no meu limite. Comitiva, aqui é Roseta, de Jales, São Paulo, para todo o Brasil. Já tá pronta a minha mala e não tô levando nada, nada que é seu. Nada que me deu. Eu não vou te esquecer em questão de segundo. Mas pra facilitar, pego minhas coisas e sumo. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. DJ Thiago Albuquerque, ô potência! O relógio tá girando, tá girando, tá girando. E você aí perdendo tempo, perdendo tempo. Cheguei no meu limite, se não mudar essa postura, eu vou embora correndo. Já tá pronta a minha mala e não tô levando nada, nada que é seu. Nada que me deu. Eu não vou te esquecer em questão de segundo. Mas pra facilitar, pego minhas coisas e sumo. Eu sumo. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não saber. arrepender. No supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Decide aí. Comitiva aqui é Roseta, volume 2. DJ Thiago Albuquerque, ô potência! Eu te prometo que hoje eu não vou beber, que essa noite só vai dar eu e você. Um jantarzinho e um filme na Netflix, pra mim você é a única mulher que existe. Essa história que eu conto pra ela todo santo dia. Mas depois que ela cai no sono, eu entro nas moda, limão, sal e pinga. Hoje eu tô bebendo mais que Opala, no som do carro só toca moda rasgada. Chega a butina, bebe pinga, aumenta o som, no meu pendrive com mais de 400 modão. Hoje eu tô bebendo mais que Opala, no som do carro só toca moda rasgada. Chega a butina, bebe pinga, aumenta o som, no meu pendrive com mais de 400 modão. Que hoje eu não vou beber, que essa noite só vai dar eu e você. Um jantarzinho, filme na Netflix, pra mim você é a única mulher que existe. Essa história que eu conto pra ela todo santo dia. Mas depois que ela cai no sono, eu entro nas moda, limão, sal e pinga. Hoje eu tô bebendo mais que Opala, no som do carro só toca moda rasgada. Chega a butina, bebe pinga, aumenta o som, no meu pendrive com mais de 400 modos. Hoje eu tô bebendo mais que Opala, no som do carro só toca moda rasgada. Chega a butina, bebe pinga, aumenta o som, no meu pendrive com mais de 400 modos. Você está ouvindo o CD da comitiva Aqui é Roseta. Apoio a Rádio Pressão Sertaneja e Equipe Motos. Hoje eu tô bebendo mais que Opala, no som do carro só toca moda rasgada. Chega a butina, bebe pinga, aumenta o som, no meu pendrive com mais de 400 modão. Hoje eu tô bebendo mais que o pai. No som do carro só toca moda rasgada. Chega a butina, bebe pinga, aumenta o som, no meu pendrive com mais de 400 modão. Beijar na boca, zoar e namorar, até altas horas, fazendo o bicho pegar. Sente a batida do PPA. Esqueceu do ex, tá livre, leve, solta, ela só quer beijar na boca, boca, boca, boca. Comitiva aqui é Roseta, de Jali, São Paulo. Agora tá em outra, ela só quer beijar na boca, boca, boca, boca, boca. Ela tá doida, doida, doida, doida, doida, doida pra beijar na boca, boca, boca, boca, boca. Ela tá doida, doida, doida, doida, doida, doida pra beijar na boca, boca, boca. Aqui a dupla Pedro, Paulo e Alex. Também estamos com o nosso amigo DJ Thiago Albuquerque. Toca aí, DJ. Vai daí, Pepe. Ela quer liberdade, o seu corpo não para, balança. Ela não segue moda, ela lança, porque ela é ousada. Com as amigas, ela não quer saber de romance. Tira onda, pilota o Mustang, deixa louca a cachorrada. Está esquecido, agora encurtou o vestido. O decote tá mais abusado e também nada, nada. É é caçadora, nesse cenário não é mais caloura. Deixou de ser menina santinha, agora é pegadora. Esqueceu do ex, tá livre, leve e solta. Ela só quer beijar na boca, boca, boca, boca, boca. Esqueceu do ex, agora tá em outra. Ela só quer beijar na boca, boca, boca, boca, boca. Ela tá doida, doida, doida, doida, doida, doida pra beijar na boca, boca, boca, boca, boca. Ela tá doida, doida, doida, doida, doida, doida pra beijar na boca, boca, boca. Ela tá doida. Amitivá que é Roseta, volume 2. Boca, ela tá doida, doida, doida, doida, doida, doida pra beijar na boca, boca, boca. FPA. Eu sempre me orgulhei de ser peão. Mesmo quando a gente era deixado de lado, já tava acostumado, só levava todos 7 dias da semana. Eu tava apaixonado e o universo conspirou ao meu favor. Eu virei moda, olha só como eu estou. Sendo disputado, respeitado, cobiçado, e até pelos playboy eu tô sendo imitado. Hoje pensar num trem que combina mulher, chapéu e botina. Olha eu aqui, fungando o cangote das meninas. Hoje, pensa num trem que combina mulher, chapéu e botina. Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas. Alô galera, aqui quem tá falando é o Lobé. E eu também estou com meu amigo DJ Thiago Albuquerque. E olha eu aí. Mas gente, vocês não estão entendendo. Camitivá aqui é Roseta. É tudo de bom. Mesmo quando a gente era deixado de lado, tava acostumado, só levava todos 7 dias da semana. Eu tava apaixonado e o universo conspirou ao meu favor. Eu virei moda, olha só como eu estou. Sendo disputado, respeitado, cobiçado, e até pelo playboy eu tô sendo imitado. Hoje, pensar num trem que combina mulher, chapéu e botina. Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas. Hoje, pensar num trem que combina mulher, chapéu e botina. Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas. Hoje, pensar num trem que combina mulher, chapéu e botina. Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas. Hoje, pensar num trem que combina mulher, chapéu e botina. Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas. Hoje, pensar num trem que combina mulher, chapéu e botina. Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas. Hoje, pensar num trem que combina mulher, chapéu e botina. Olha eu aqui, fungando no cangote das meninas. DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Cachorro, mas sou vira-lata. Vim beber comigo, quem cai primeiro vai. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vim beber comigo, quem cai primeiro paga. Camitivá que é Roseta, uma família alegrando a sua. Há 5 anos em todas as cavalgadas. Ando falando que eu sou cachaceiro, eu não trabalho, bebo o dia inteiro. Se quer saber o nome do meu companheiro, É um velho barreiro, tô virando copo de janeiro a janeiro. Tô bebendo, tô pagando, é com meu dinheiro. Esse caboclo vive querendo me dar conselho. É tudo botequeiro. Toda meia-noite eu tô zerinho de novo. E há de quem falar aqui que eu tô de fogo. Quem diz que eu tô de fogo? Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vem beber comigo, quem cair primeiro paga. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vem beber comigo, quem cair primeiro paga. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vem beber comigo, quem cair primeiro paga. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vem beber comigo, quem cair primeiro paga. E pra beber comigo, Fernando e Sorocaba. Quem cair primeiro paga a conta, viu, companheiro? Fechado. Baixa de Clube, vira-lata pra cima. Comitiva, aqui é Roseta, volume 2. Ando falando que eu sou cachaceiro, que eu não trabalho, bebo o dia inteiro. Se quer saber o nome do meu companheiro, é o velho barreiro. Tô virando copo de janeiro a janeiro. Se eu tô bebendo, eu tô pagando, é com meu dinheiro. Esses caboclo que vive querendo dar conselho, é tudo botequeiro. Passou da meia-noite, eu tô zerinho de novo. E há de quem falar que eu tô de fogo. Quem disse que eu tô de fogo? Vem! Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vem beber comigo, quem cair primeiro paga. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vem beber comigo, quem cair primeiro paga. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vem beber comigo, quem cair primeiro paga. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vem beber comigo, quem cair primeiro paga. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vem beber comigo, quem cair primeiro paga. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vem beber comigo, quem cair primeiro paga. Ê, Roberto! Cachaça danada, hein? Segura, vira-lata! Se reclama, ela xinga. A poeta do boteco já escreveu 50 tons de pinga. Alô, galera, aqui quem fala é o Conrado. E aqui é o Alexandre. Nós estamos com o nosso grande amigo DJ Thiago Albuquerque. Detona aí, DJ. Comitiva, aqui é Roseta, volume 2. Bebendo, tá fumando, se reclama, ela xinga. A poeta do boteco já escreveu 50 tons de pinga. Onde passa, deixa um rastro, faz os marmanjos virar. Com o copo sempre cheio, tem as moral. Com o cara lá do bar, fica doida, perde a linha. Cuida bem, papai do céu, bebe mais que um gambá. E os camelos da Jamel, fica doida, perde a linha. Cuida bem, papai do céu, bebe mais que um gambá. E os camelos da Jamel, fica doida, perde a linha. Cuida bem, papai do céu, bebe mais que um gambá. E os camelos da Jamel. Ei, pra cantar com a gente, chega pra cá nossos parceiros. Conrado e Alexandre. Tá bebendo, tá fumando, se reclamar ela xinga. A poeta do boteco já escreveu 50 tons de pinga. Onde passa deixa o rastro, faz os marmanjos pirar. Com o copo sempre cheio, gás moral. Com o cara lá do pá, fica tudo, pede a linha. Cuida bem, papai do céu, bebe mais que um gambá. E os camelos da Jamel, fica tudo, pede a linha. Cuida bem, papai do céu, bebe mais que um gambá. E os camelos da Jamel, fica doida, pede a linha. Cuida bem, papai do céu, bebe mais que um gambá. E os camelos da Jamel. Aqui é Roseta. Tá bebendo, tá fumando, se reclamar ela xinga. Poeta do boteco 50 tons pinga. Tá bebendo, tá fumando, se reclama, ela xinga. A poeta do boteco já escreveu 50 tons de pinga. 50 tons de vinho. Brene Mateus em Ceia, Brene Mateus em Ceia. Você faz falta, falta aqui, aqui, aqui. Camitiva, aqui é Roseta, de Jale, São Paulo, para todo o Brasil. Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto, teto, só o eco, eco, eco, eco. Tem certeza que você levou tudo? Tem certeza que não esqueceu nada? Eu só sei que até o criado mudo do seu livro preferido sente falta. É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa, nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada, e no box do banheiro sempre que o vidro embaça. Tem seu nome, um coração e uma flecha atravessada. É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa, nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada. E o seu cheiro está grudado em cada roupa que eu usava. Você foi e esqueceu de levar a saudade na mala, mala, mala. Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui. Que o som bate, bate, volta, volta, volta. Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto, teto, só o eco, eco, eco. Tem certeza que você levou tudo? Tem certeza que não esqueceu nada? Eu só sei que até o criado mudo do seu livro preferido sente falta. É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa, nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada, e no box do banheiro sempre que o vidro embaça. Tem seu nome, um coração e uma flecha atravessada. É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa, nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada. O seu cheiro está grudado em cada roupa que eu usava. Você foi e esqueceu. DJ Tiago Albuquerque, the best of DJ. Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui. Comitiva, aqui é Roseta. Comissão organizadora, Bueno, Vitão e Márcio Siqueira. Aqui é Roseta. Vai pelejinho, devagarinho. Tem gente bem pior que nós. Reclama pra curso, tu é faceiro. Bambia reggae, vai pra cima, boiadeiro. Nasci pelado, tô vestido sem andar. E tô andando sem falar e tô falando. Reclama pra quê? Sou bonito e o dinheiro ainda tá dando. A mulherada procurando. E vai pra cima, boiadeiro. Sai do mato, veado, que o boi é pra quê? Não tô nem aí. Chama os cachorro, cunhado, e firma no braço, ui, pra cê não cair. Sai do mato, veiaco, que o boi é brabo. Não tô nem aí. Chama os cachorro, cunhado, e firma no braço, ui, pra cê não cair. Arrojo, Pedro Paulo Alex. Sai do mato, veiaco. Ô, Lé Rafael, firma aqui menino. É Roseta. Mas vai pelejando bem devagarinho. Tem gente bem pior que nós. Reclamar pra quê se eu tô faceiro? Desata a rede e vai pra cima, boiadeiro. Nasci pelado, tô vestido sem andar. Eu tô andando sem falar, eu tô falando. Reclamar pra quê? Sou bonito e o dinheiro ainda tá dando. E a mulherada procurando. E vai pra cima, boiadeiro. Sai do mato, vem aqui, o boi é pra mim. Homem aí, chama os cachorro, cunhado, e firma no braço, você não cair. Sai do mato, veiaco, que o boi é pra mim. Homem aí, chama os cachorro, cunhado, e firma no braço, você não cair. Sai do mato, veiaco, que o boi é pra mim. Não tô nem aí. Chama os cachorro, cunhado, e firma no braço. Você não cai. Sai do mato, veiaco. macaco que o boi é pra mim. Homem aí, chama os cachorro, cunhado e prima no braço, pra você não cair. Mas, gente, vocês não estão entendendo. Comitiva, aqui é Roseta. É tudo de bom. É o batom que você passa feito louca. Poderia usar pra manchar a minha boca. Por um beijo eu faço até declaração. Dou buquê de flores pro teu coração. Seu sorriso de canto de boca me tira do sério. Para e pensa, será que você quer o mesmo que eu quero? Imagina eu tirando o vestido que você está. Imagina nós dois frente a frente em cima do altar. O dia ser a gente na balada mostrando pro povo que a gente tá junto. Matando de inveja pelo menos metade do mundo. E só depende de você. Escolhendo as fotos pro álbum de casamento. Vou jurar ser feliz com você, eu prometo que eu tento. Bem que podia ser nós dois. Bem que podia ser nós dois. Bem que podia ser a gente, né? Maiara e Maraísa! Ô, Claudio Boy Rafael! Quem sabe um dia, né? DJ Thiago Albuquerque! Ô, potência! É, seu sorriso de canto de boca me tira do sério. Pare e pensa, será que você quer o mesmo que eu quero? Imagina eu tirando a roupa que você está. Imagina nós dois frente a frente em cima do altar. Podia ser a gente na balada mostrando pro povo que a gente tá junto. Matando de inveja pelo menos metade do mundo. E só depende de você. Bem que podia ser a gente escolhendo as fotos pro álbum de casamento. Vou jurar ser feliz com você, eu prometo que eu tento. Bem que podia ser nós dois. Podia ser a gente na balada mostrando pro povo que a gente tá junto. Matando de inveja pelo menos metade do mundo. E só depende de você. Bem que podia ser a gente escolhendo as fotos pro álbum de casamento. Vou jurar ser feliz com você, eu prometo que eu tento. Bem que podia ser nós dois. Bem que podia ser nós dois. Ser a gente. Comitiva, aqui é Roseta, volume 2. Acha que eu tô sofrendo de amor? Sofrimento nem sabe onde eu tô. É no bar que a gente se esconde. A saudade daqui passa é longe. E se a gente larga, desapega e comemora? Aqui a gente bebe, até lembra, mas não chora. Joga pra cima, vai! Olha quem tá por cima, cara. Só beber de ouvido, mano. Então pra ficar bom, bota o real de só quem nasceu pra chorar. Foi minha aula, olha quem tá por cima. Só beber de ouvido, mano. Então pra ficar bom, bota o real de só quem nasceu pra chorar. Foi minha aula. acha que eu tô sofrendo de amor? Sofrimento nem sabe onde eu tô. É no bar que a gente se esconde. A saudade daqui passa é longe. E se a gente larga, desapega e comemora. Aqui a gente bebe, até lembra, mas não chora. Olha quem tá por cima agora, tá bebendo e ouvindo moda. Então pra ficar bom, bota um real de som. Quem nasceu pra chorar foi viola. Olha quem tá por cima agora, tá bebendo e ouvindo moda. Então pra ficar bom, bota um. Você está ouvindo o CD da comitiva Aqui é Roseta. Apoio a Rádio Pressão Sertaneja e Equipe Motos. Olha quem tá por cima, cara. Só bebendo e ouvindo, mana. Então pra ficar bom, bota o real de sangue na cela. Bora, Zé! Olha quem tá por cima agora. Só bebendo e ouvindo, mana. Então pra ficar bom, bota o real de sangue. Quem nasceu pra chorar foi viola. Manda boa demais. Quem nasceu pra chorar foi viola. Faz barulho, Goiânia! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, bom demais. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por nos chamar pra fazer parte. Nossa. De um pouco da sua história, viu? Comitiva Aqui é Roseta, volume 2. DJ Thiago Albuquerque, ô potência! Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais. O que tava dando certo agora deu errado. Não é que eu queira reviver nosso passado. A gente falava de amor, que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos tão perto e distantes do amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos. Somos dois, viramos um. Hoje somos só metade. Chegamos em lugar nenhum. Hoje família alegrando a sua há 5 anos em todas as cavalgadas. Quem falou que querer não é poder? Eu te quero e você pode fazer de mim o que quiser. Quem falou que